Sim, sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Esse é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema, e essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, por mais festivais e férias em 2019, Renato Marcelo. Salve, salve, rataria! Beleza? Cara, por dias não juntou, acho que duas das coisas que eu mais amo: o Festival do Rio e as minhas férias. Mas ano que vem eu vou programar melhor isso. Que coisa linda. Por mais estreias nacionais e não só nos festivais, em 2019, Patrícia Costa. Yay! Ei, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse cast sobre o Festival do Rio. Cara, por muitas estreias de filmes nacionais, viu? Eu falei isso no cast de filmes do mês, como que os filmes que não estrearam no mês passado iam estrear todos esse mês por conta do Festival do Rio. Como tem filme legal nacional estreando esse mês. Verdade. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, YouTube e Instagram. E você também encontra a gente no Twitter, no @ratos_cast. Se você quiser falar com a gente, mandar um e-mail, né? E-mail é uma coisa tão usual hoje em dia. ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Pode fazer qualquer crítica diretamente no e-mail. A gente só aceita crítica pelo e-mail, não faça nas redes sociais. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Aliás, se você quiser também ajudar o Ratoscast a produzir materiais diferentes, você pode entrar no nosso site no Patreon. Nós estamos lá no Patreon, patreon.com/ratosdecinema. Tudo junto, dá uma olhadinha lá, dá uma conferida em todos os benefícios que a gente oferece exclusivamente para quem assina o Patreon. Tem muita coisa legal agora que vai chegando os filmes do mês, você vai ver vários materiais novos e é muito interessante para você assinar. Então dá uma olhada lá, patreon.com/ratosdecinema.com. Inclusive este cast que você está ouvindo aqui em versão estendida, a versão inteira, se você realmente quiser aproveitar o festival, você pode ver por completo lá no Patreon este cast. Nosso tema de hoje, como eu falei, será a 20ª edição do Festival do Rio de Cinema, que foi realizada entre os dias 1º e 11º de novembro e contou com mais de 200 filmes e 60 países, sendo 81 títulos nacionais, para a alegria da Patrícia, entre curtas, longas, documentários e ficção. A gente também vai cobrir a 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e a gente vai falar alguns filmes que tanto estrearam no Festival do Rio quanto na Mostra de São Paulo, que foi realizada entre os dias 18 a 31 de outubro e contou com 336 títulos. Primeiramente, eu queria abrir, a gente já cobriu o Festival do Rio uma vez, a gente já mencionou a Mostra de São Paulo algumas vezes também nos nossos casts. A gente acaba falando desses filmes de maneira diluída, né, ao longo do ano. Por tradição, a gente começa esse cast sobre os festivais e as mostras perguntando o que vocês acharam. O Renatão é um fã do Festival do Rio. Na 20ª edição, ele provavelmente foi a 21 edições. Ele já participou há muito tempo e ele falou isso no nosso cast do Festival do Rio de 2016. Ele contou todo o amor dele, toda a história dele com o Festival do Rio. Essa vez eu vou te perguntar, Renatão, o que você achou, tendo toda essa base de anos e anos de frequentador, o que você achou do festival esse ano? Então, eu já contei aqui algumas vezes a minha história com o festival, a minha história de carinho com o festival e nostalgia da minha adolescência e tudo mais. No período de glória eu conseguia ter mais tempo para frequentar. E é difícil eu vir reclamar alguma coisa do festival. Eu acho que a reclamação que a gente tem todo ano, a gente que gosta do festival e tudo mais, não é nenhuma reclamação, é mais o que frustra das expectativas nossas em relação aos filmes que vão ser apresentados, entendeu? Eu gostei de muita coisa que tava na amostra e tal, mas tiveram vários filmes que eu esperava encontrar lá e eu acabei não encontrando. Especialmente porque não só eu amo o festival, como eu amo essa temporada que tá chegando agora, que é a temporada de premiações. Eu amo ficar lendo e pesquisando sobre o burburinho dos filmes pro Oscar, pro Globo de Ouro. Tem as premiações agora vindo, o Gotham teve esses dias. Então é legal pra caramba. A gente curte isso, essa vibe. Então eu esperava encontrar alguns desses filmes mais cedo, graças ao festival, como isso já aconteceu outros anos. Então alguns filmes que eu tava aguardando poder ter essa oportunidade de assistir logo, acabou ficando de fora. Então, infelizmente. Patrícia, e pra você, como é que foi o festival esse ano? Ah, cara, eu amo muito festival também. Eu tenho umas recordações muito maravilhosas da vida que passam pelo festival. Algumas, inclusive, com você, Marcelo. Eu acho sim, que você também lembra. A gente fez muitos festivais, alguns festivais juntos, assim, que foram importantes. Mas eu sempre tenho, diferente do Renato, muitas críticas ao festival. Eu acho que entra ano, sai ano, e eles não melhoram coisas pontuais que precisavam ser melhoradas, sabe? Que é uma desorganização que não acaba. Por exemplo, o primeiro filme que eu fui assistir no festival, eu não consegui assistir, porque teve um problema no cinema, e aí, tipo, eu entendo que essas coisas são pontuais, mas no Festival do Rio não é pontual. Todo ano acontece isso, de eu não conseguir ver um, dois filmes que eu queria ver, porque chega lá, deu um problema no filme, deu um problema no cinema, eles sempre têm algumas desculpas muito bizarras, assim. Faltou luz no cinema, assim, estourou uma parada e faltou luz, uhum. E eu ia ver o Vida em Si e não consegui assistir porque teve esse problema. Só que olha que coisa, quando eu cheguei no cinema pra assistir, eles ainda estavam montando um painel pra tirar foto, sabe, assim, umas coisas que você vê que nitidamente falta algum preparo anterior, sabe? São coisas que já deviam estar prontas, mas tirando essas coisinhas de problema pra comprar ingresso, você compra aí lugares específicos de troca, que sempre dá um probleminha e tal. Eu sempre tenho problema com isso. Foi muito variado, assim. Eu acho que o festival esse ano teve uma quantidade de filmes nacionais de temáticas diferentes que eu achei maravilhoso isso, que é uma coisa que tem aumentado todo ano, e eu acho que é muito legal você ter um Festival do Rio que valoriza o cinema nacional dessa maneira. Quem me ouve aqui no cast sabe como que eu levanto essa bandeira do cinema nacional, da importância e tal. Então, esse ano eu fiquei, assim, maravilhada pela quantidade de filmes de temáticas importantes, relevantes, interessantes, falando sobre a história nacional e no cinema nacional. Então, me agradou muito, muito, muito mesmo esse ano. Ô Paty, eu concordo, assim, bastante com você nessa questão. Frequentei muito o Festival do Rio e tal. Então, eu acho que eu posso falar um pouco também, mesmo que seja na parte da crítica. Esse ano aconteceu uma coisa que eu achei, assim, inédita. Eu acredito que seja inédita, não me recordo, mas pra mim foi peculiar. Como eu falei no início do cast, na apresentação, a gente vai cobrir um pouco da Mostra de São Paulo também. Eu, infelizmente, só consegui ver dois filmes na Mostra, mas eu acompanhei muitos filmes. Eu fiquei com, como é que fala, a programação aberta na minha frente, no trabalho, todo dia. Eu pensando assim, se eu sair cedo, eu vou ver isso aqui. Se eu conseguir horário, eu vou... E nunca acontecia, porque esse foi o mês do Black Friday e publicitário, né, se ferra no Black Friday. Só que o que acontece? Eu vi que tinha muito filme legal, muita coisa legal. Quando eu fui procurar na programação do Rio, eu vi que quase metade dos filmes que vieram aqui pra São Paulo foram pro Rio. O que é uma coisa, assim, inédita. Porque, geralmente, aí que tá outra diferença, né? Geralmente, o Festival do Rio acontece primeiro. Teve um ano que os filmes que chegaram aqui em São Paulo foi um terço dos filmes que chegaram, que passaram no Festival do Rio. Sim. E esse ano foi quase o dobro. Inclusive, Tarantino foi pro Festival de São Paulo e não foi pro Rio. Pois é. Então, assim, acontecem umas coisas meio estranhas. Por exemplo, tiveram filmes que passaram aqui que eu fiquei pasmo de não ter passado aí no Rio. O Roma, do Afonso Cuarón, passou. É inacreditável aqui. Isso. Tá na minha lista, sim. Tá na minha lista. Eu achei estranho não ter passado no Festival do Rio. Agora, tem um filme também. Tem filmes menores também. Tem um filme que tá sendo super elogiado, é um filme sérvio, que ele se chama A Carga. É um filme que eu tô louco pra ver, é um filme criminal e tal. Eu vi críticas maravilhosas. Ele passou aqui no Festival de São Paulo, eu quase consegui ver. E ele aí no Rio também não chegou. Então tinham filmes que eu pensei assim, pô, eu vou ver, porque aí a gente vai se indicando, né? É até por isso que esse casting é legal. Não consegui ver e os filmes não chegaram aí. Então mesmo que vocês quisessem... Mas eu tenho certeza que isso é coisa de organização, Renato, olha, Marcelo. Porque eu tenho sempre essa sensação, assim. Aham. E aí eu acho que isso acaba prejudicando, às vezes, pra trazer os filmes. Todo ano, quando acontece isso, de, o filme ia vir, em cima da hora o filme não vem, isso acontece muito. Ai, vai vir filme tal, e aí o filme tá na programação e não acontece. E eu sempre fico com essa sensação de que quando você tá lá, e a gente que meio que trabalha com isso, então vê um pouco dos bastidores do festival também, talvez pro grande público que vá só assistir, isso não chegue tanto, né? Mas pra gente que tá ali, às vezes, numa pré-estreia ou numa cabine, que o festival Cara. Tem... Eu ia falar isso agora, porque, tipo assim, eu não vou defender o festival com isso, porque seria hipocrisia minha, até porque eu já passei por situações dessas. dessas. Chega lá e o filme ter mudado o horário da sessão, ou ter atrasado, ou ter cancelado, por N motivos bizarros. Acho que não é uma culpa só do festival, é uma culpa talvez geral de organização de cabines, de cinema aqui do inclusive Rio de Janeiro. Inclusive das salas. Cara, inclusive das salas de cinema. Isso. Semanalmente a gente comenta aqui problemas de atraso e bizarrices que ocorrem em simples cabines de imprensa. Eu já peguei cabine com horas de atraso, Patrícia já pegou cabines com horas de atraso. Eu também. O Cipreste já pegou, o Maguinho já pegou cabines que não aconteceram. Elino de errado também é uma questão peculiar dele. Não, a gente sabe que isso é um problema que ocorre na organização geral para esse tipo de coisa. Eu falo pelo Rio de Janeiro, não sei em São Paulo como funciona. Eu falo por aqui porque a gente frequenta aqui. Sim. Mas, pô, você fez pouca em São Paulo, por questão de horário, de trabalho e tudo mais. Tipo, acho que a única que você foi esse ano. Verdade. Atrasou horas. Verdade. Então, verdade. Pô, eu acho que não é algo só do festival. Eu não tô falando isso pra passar o pano. Eu acho que é um problema das assessorias mesmo. Exato. É um problema deles, assim. Eles são muito ruins, eu acho, de alguma forma. Nítido. Mas olha só, também, de novamente, posso estar errado, porque eu não tenho a visão global da coisa. Mas a impressão que eu tenho é que o Festival do Rio, isso não é de hoje não, o Festival do Rio, ele prioriza muito, muito filmes que vão estrear muito em breve. Alguns filmes que estrearam no Festival do Rio, que passaram no Festival do Rio, estrearam uma semana depois. É. Sim. Na mesma semana. É, ou às vezes na mesma semana, exato. Mas isso agora não, isso é de muito tempo. Busca Implacável passou no Festival do Rio na mesma semana que estreou. Pois é, então, como o filme já está aqui, eu acho que ele acaba entrando no Festival do Rio. Eu não sei como é que funciona exatamente isso. Eu não estou dizendo que filmes que estrearam recentemente não passaram na mostra. Mas não me parece que isso é uma prioridade para eles, já que, por exemplo, o Viúvas estreou esse mês no circuito. O Viúvas não passou na mostra de São Paulo. Tiveram outros filmes que não passaram. Então... Existem filmes grandes e filmes de importância, tais quais esses que estrearam esse mês, tipo Infiltrados na Clã, ou Você Não Vai Longe a Pé. Cara, são filmes assim, de diretores importantes, como o Spike Lee e o Gus Van Sant, mas existem outros filmes de tão importância, ou qual importância que tem o peso pro Oscar e tudo mais, e poderia ter colocado no lugar desse, sabe? Já que o Infiltrados na Clã e o do Gus Van Sant sairiam esse mês no cinema. Poderiam ser substituídos por... Aí vão acabar com os filmes de premiação, que a gente vai ficar depois empolgado e querendo ver e tudo mais. Cara, um filme que poderia facilmente estar no Festival do Rio. Isso vendo um filme assim, um filme americano, que o povo gosta de ver no cinema e tudo mais, como você falou, de nomes grandes. Cara, Creed 2 vai estrear em janeiro só. É verdade. Janeiro só. Não podia botar o Creed 2 no Festival do Rio? Eu acho que aí é blockbuster demais. E aí eles têm que blockbuster, eu acho que não. Mas pensa assim, cara, eu acabei de falar, o Busca Implacável passou no Festival do Rio. Mas o Busca Implacável aí que tem um detalhe, ele é uma produção francesa com um elenco americano. Né? Ele foi escrito por Luc Besson, dirigido por um diretor francês. Então ele tem a pegada Europa. Sim, mas lance do o Creed, por mais que é um filme blockbuster e tudo mais, o Creed 1 teve indicações ao Oscar. Ele poderia ter tido mais indicações ao Oscar, inclusive, né? As pessoas defendiam outras coisas, outras categorias pra ele. Sim, sim. Foi um filme de arte, vamos dizer. Virou e tá estreando agora, inclusive tá estreando só em janeiro, porque é o período que os filmes de possíveis indicações e tudo mais costumam chegar. Dá, cara. Sim, verdade. Bom, só antes da gente iniciar os filmes em detalhes, queria perguntar pra vocês o seguinte: por alto, vocês gostaram do festival? Vocês curtiram os filmes que vocês viram? Cara, eu acho que antigamente eu ia mais assim, eu era mais aleatória na hora de assistir os filmes. Eu acho que eu tinha mais dinheiro antigamente, talvez. Eu acho que quando eu era mais nova, eu tinha mais tempo e tinha mais dinheiro. Fato. E aí agora eu acho que por não ter nenhuma das duas coisas, nem tempo nem dinheiro, eu acho que eu sou mais seletiva na hora de decidir o que eu vou ver. Então é difícil eu me decepcionar muito, assim. Então eu acho que os filmes que eu escolhi assistir, em sua maioria, foram filmes que me agradaram. Algumas surpresas, alguns filmes que eu fui ver, assim, porque eu queria ver um filme depois, aí tinha aquele filme antes no horário. Eu falei, vou ver esse filme também. Clássico, isso acontece muito comigo. Você fica tentando botar um filme depois do outro, no dia que você pode assistir mais. E aí tiveram algumas boas surpresas, assim. Mas, no geral, eu acho que eu hoje em dia escolho melhor os filmes que eu vou ver, assim, né? Eu acabo optando pelos filmes que eu acho que vão ser de fato bons do que... Então, cara, foi bom, foi ótimo. Eu acho que não teve nenhum filme que eu, de fato, não gostei. Eu só vi bons mesmo. Então, eu acho que a Paty me definiu como é o Festival do Rio atualmente pra mim. Antigamente, eu ia a ponto de ficar sentado no estação e as pessoas me oferecerem ingresso, porque isso acontece, né? Às vezes as pessoas compram ingresso, mas o amigo não pode ir, alguma coisa do tipo. Ou muda de ideia, então, mesmo. Ou muda de ideia. Fala, pô, tu aceita o ingresso? Aí eu ficava lá o dia inteiro sentado com a revistinha do festival, só marcando o que eu tinha que ver, o que faltava. E, então, antigamente era assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia você vai, programa, tenta casar o que é melhor com o seu horário ou com o seu bolso. Especialmente a gente que faz o cast dos filmes do mês. Então, tem que equilibrar todos os lançamentos do mês e equilibrar o filme do Rio, o filme de festival do Rio. Se você parar pra ver, a gente tenta trazer, né, no caso, esse mês, em quantidade, a mesma coisa no Festival do Rio e o que a gente leva nos filmes do mês. Então, é um trabalho dobrado pra gente. Tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é o prazer de estar com a revistinha do Festival do Rio nas suas mãos. Como que é gostoso você ficar assim, ai meu Deus, vai passar esse filme, ai quero ver esse filme, tentando procurar o horário, encaixar o horário. Eu perdi, eu acho, sei lá, umas 10 horas da minha vida fazendo isso no mesmo dia, assim. Eu peguei a revistinha num dia e passei tipo um sábado inteiro tentando saber que filmes que eu ia ver no festival, cara. Foi tipo, juro, entre 6 e 10 horas, toda hora eu ia lá na revistinha e ficava uma hora. Ai, cara, vou ver esse, vou ver. Ai, não vai dar, melhor ver. Cara, isso é um prazer também que o festival traz, que é inigualável, eu acho. Certeza. Ô, Renatão, eu vou começar com você, então, com os filmes. Você mencionou dois filmes que são duas estreias que estão tendo esse mês, e são dois filmes muito aguardados por causa do seu elenco e dos seus diretores. Mas são filmes independentes, de uma certa forma, pelo menos na perspectiva de filmes americanos, né? Infiltrados na Clã, que é o filme novo do Spike Lee, e o A Pé, Ele Não Vai Longe, que é um título genial pro filme novo do Gus Van Sant. O que você tem a falar desses filmes? Depois eu vou deixar a Patrícia falar um pouco também, mas qual dos dois você gostou mais e o que eles te passaram? Então, são filmes completamente diferentes, de dois diretores com estilos e filmografias diferentes. Então, o Infiltrados na Clã, eu acho um filme muito, muito superior. Eu acho muito mais interessante e conversou comigo. Eu tava conversando até com a Dani, e isso reflete alguns dos filmes que eu vi no festival. Quanto foi importante esse ano de 2018 pro cinema, diversidade mesmo. A gente sempre tem falado isso cada ano, né? Feito por artistas negros, com produtores e histórias voltadas para o público negro. Que voz, que ano que eles tiveram. Sei lá, dos 15, 20 filmes que eu mais gostei do ano, provavelmente 6, 7 são dessa temática, são esse tipo de filme. Como foi o Ponto Cego, que eu falei no filme do mês passado. E o Infiltrados da Clã esse mês, eu acho que foi um dos que eu mais gostei do festival. O Spike Lee faz um trabalho brilhante ali. E realmente, eu acho que a gente vai poder falar mais dele no filme do mês. Mas foi um dos destaques pra mim no festival. Já o filme do Gus Van Sant, eu acho que ele é bem interessante porque ele é uma biografia, né, de um cartunista, é baseado nas memórias dele, do John Callahan. E o que eu acho legal dessa história, né, que era um homem que ficou tetraplégico e a partir daquilo ali ele foi se superando e conseguindo, com leves movimentos, ele começou a fazer o trabalho dele de cartunista. O que eu acho legal do filme é que ele podia ser uma história completamente pesada e todo em volta do clichê de cinebiografias, graças ao estilo do Gus Van Sant, o olho dele um pouco mais sensível e a maneira dele de montar a história, ele que sempre é um dos montadores do filme, fica uma coisa menos convencional, fugindo um pouco do clichê. E eu acho que isso que me chama mais atenção com o filme, fora, claro, as atuações. Tem um elenco fantástico, porra, o Joaquin Phoenix, cara. O cara destrói. Tem uma cena final dele com o Jonah Hill, que é incrível. É o meu momento favorito do filme, por exemplo. Infiltrado na Clã é provavelmente um dos melhores filmes que eu vi, assim. O melhor filme que eu vi no festival. Tá lá em cima, assim. Tem um outro filme que eu vou falar que cara, é o meu é o favorito, mas o Infiltrado na Clã, com certeza, tá lá em cima, assim. E junto com os melhores filmes que eu vi esse ano. Se você pensa que é a história de um policial negro no Colorado, que vai, de certa forma, se infiltrar na Ku Klux Klan. Não tem como não ter noção do quão pesado é isso, né? Do caminho que poderia ser uma história dessa. Uma história que é baseada em fatos reais. E, cara, metade do filme você passa, tipo, rindo. Só que é um rindo assim, você fica... Você não sabe se você tá rindo de nervoso, se você tá rindo porque, de fato, é muito engraçado. E eu acho que é brilhante a maneira... É correto você rir, né? Não, cara, você não sabe se era pra você tá rindo. Ainda mais a gente, tipo, eu. Exato, tipo... politicamente correto, eu ri disso. É meio conflituoso, assim, assistir esse filme. Mas ao mesmo tempo que tem essa leveza da comédia, imediatamente na cena seguinte você tá, assim, chocado. Sem palavras de como você. Como continuar vivendo depois do que aconteceu. Então tem essa dualidade, assim, entre a comédia e o horror, e entre a realidade e a ficção, porque apesar do filme ser baseado em uma história real, obviamente, como todo filme baseado em histórias reais, você tem muita coisa que é criada pra dar coesão àquela história, né? Tem muito embelezamento, como eles falam, né? Você acaba maquiando certas coisas pra poder deixar, de certa forma, a história mais palatável. Só que esse filme, cara, você nunca sabe o que é real e o que era mentira. Você fica assim, ah, isso não, isso deve ser essas coisas de filme pra poder deixar a história melhor. E não, quando você chega em casa e você senta sua bunda pra pesquisar, você descobre que as coisas que você supôs que talvez fossem mentira, não. Aquelas coisas é que de fato são as coisas reais e fica pior. Então, assim, tem toda essa coisa entre o pesado e o cômico que é explorado de maneira brilhante junto com a relação dos dois, né? Eu vou falar pouco porque eu sei que a gente vai falar mais desse filme, mas a relação do Adam Driver com o John David Washington. É o filho do Denzel. Tem essa dualidade também. Então, o filme é todo baseado nessas dualidades e ele brinca com isso o tempo todo de uma forma, assim, impecável. E é, cara, é inacreditável o que ele faz nesse filme. O filme que você vai sair do cinema, assim, sabe? Sem saber muito bem pra onde ir, o que fazer depois. Esses são os filmes que, de fato, mexem comigo, que eu gosto de ver nos festivais. E as pessoas têm um comportamento diferente quando elas assistem filmes em festival, né? Isso é muito curioso, eu acho. As pessoas reagem e falam e parece que conversam com o filme de uma maneira diferente quando você vai assistir aquele filminho ali no final de semana. Então, isso foi muito interessante de ver também. A maneira como as pessoas interagiram com o filme. E o outro filme, eu discordo um pouquinho do Renato, assim, eu gostei do filme, eu gosto muito do Gus Van Sant, só que eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade de explorar melhor o personagem do Callahan. Eu conhecia já antes os quadrinhos dele, o tipo de humor dele, e eu, quando assisti o filme, eu fiquei um pouco surpresa, assim, porque eu achei que o filme foi por um caminho mais dramático do que eu esperaria que fosse, assim, porque a sensação que eu tenho com relação à personalidade é que era um cara meio ácido, ele tinha um humor muito ácido. Talvez seja um equívoco, né? A gente tá acostumado a ver o humor dele, mas talvez ele na vida pessoal não fosse assim. Mas eu senti falta de uma coisa um pouco mais pra esse lado, que é um lado que associava mais a personalidade dele. Mas, cara, tem umas cenas desse filme que, como o Renato falou, essa cena final dele com o Jonah Hill. O Jonah Hill que, assim, tá irreconhecível praticamente nesse filme. E o Joaquin Phoenix, cara, sério, que venha o Coringa, porque ele pode fazer o que ele quiser. Olha só, já que a gente tá no campo da discordância, então, me permitam discordar um pouco de vocês do Infiltrado na Clã. Esse foi um dos poucos filmes que eu vi no festival. Eu gosto do Spike Lee, não gosto do Spike Lee dos anos 2000, apesar de gostar de um ou outro, mas acho que ele é um cara extremamente irregular na filmografia dele, de um tempo pra cá. Eu gosto do que ele tá falando nesse filme, da mensagem. Eu não gostei de como ele disse. Ou seja, da forma que ele disse. E nem pela questão da comédia, não, que eu acho até interessante o Spike Lee ir pela questão da comédia, mas é pela forma maniqueísta do filme. Os vilões são absolutamente caricatos nesse filme, e isso me incomodou, assim, profundamente. De um lado, os brancos, muito, muito escrotos, muito, muito, todos eles. Até os que ajudam, vamos dizer assim, são escrotos. E os negros são muito, muito, muito, muito, muito, muito bons. Em absolutamente tudo. Tudo bem, como eu falei, não é a mensagem. Isso pode ser uma maneira dele contar o filme. É a maneira que ele quer te vender que aquilo é uma história real. E os personagens, eles são absolutamente imbecis em algumas situações. Em outras situações você fica se perguntando por que não fizeram assim. Quer dizer, algumas cenas eu achei lindas. Tem uma cena nesse filme onde eles estão treinando tiro. E você não vê onde que eles estão treinando tiro. E aí quando você finalmente vê, é uma cena linda, assim. Tem momentos maravilhosos, tem um momento, o Renato até citou isso no Letterboxd dele, onde ele faz uma referência a um filme clássico do cinema. É, nossa, cara, é absurdo. Tem momentos espetaculares, mas eu digo, algumas coisas eu acho que ele poderia ter repensado melhor. Eu achei esse filme é o mais próximo do cinema dele dos anos 80, 90, quando ele fazia o Faça a Coisa Certa, sabe? São os filmes que eu curto mais dele, mas não me agradou de todo, não. Agora, o elenco, cara, que legal, né? Esse ator eu não conhecia, John David Washington. Cara, ele tem os trejeitos do pai. Ele tem a os trejeitos. A voz, ele, cara. Ele falando, se você fechar o olho, é o Denzel Washington. Que bizarro. E ele tem aqueles tiques do Denzel Washington de tipo, what do you think? Sabe assim, quando ele às vezes dá uma afinada na voz pra falar? Uh-huh. E é absurdo, assim. É muito legal. É muito legal. Cara, sabe o que me surpreendeu muito? O Topher Grace, cara. É outro ator que eu gosto também bastante. Me surpreende porque eu gosto dele. Tem bons atores no filme. Tem muita coisa legal. É um filme que eu recomendo. Mas eu acho que ele tem problemas. Mas como o Renato falou, a gente vai falar ainda mais depois dele. A gente vai tretar sobre ele nos filmes do mês. Ô, Patrícia, eu vou passar pra você, já que eu passei pro Renato os consagrados, eu vou passar pra você os independentes. Tiveram filmes independentes que têm feito sucesso, né, nos Estados Unidos, em alguns festivais por aí, de diretores que a gente não conhece tanto. Alguns com atores reconhecíveis no seu elenco, mas que tem certeza que muita gente não deve ter nem reparado. Enfim, você que é uma pesquisadora de cinema, com certeza foi ver esses filmes, como você mesmo falou, deve ter ido ver, já sabendo que eram bons filmes, que já tinham sido consagrados lá fora. Sem Rastros é o Leave No Trace, da Deborah Granik, e é um filme que eu quero ver, porque tem um dos meus atores favoritos, que é o Ben Foster, e A Rota Selvagem, que é o Lean on Pete, que é um filme, dizem que é um filme sobre cavalos, mas eu tenho pra mim que não seja só isso. Então, que é um filme que tem o Steve Buscemi e a Chloe Sevigny, que são atores já mais famosos. Então eu queria que você falasse um pouco desses dois filmes independentes de sucesso aí. Vou começar falando com o... Ai, gente, eu tô com problema com os nomes desses filmes em português. Como é que é o Rastro? O Sem Rastros. Sem é Rastro. O Cara, eu falei isso, né? Eu acabei gostando dos filmes que eu vi, mas se tem um filme que acabou me decepcionando talvez um pouco, foi o Sem Rastros. De todos os filmes que eu vi, se eu tivesse que escolher um filme que eu tinha uma expectativa maior, que acabou me decepcionando um pouco, foi o Sem Rastros, que conta a história de um pai e uma filha que estão, de certa forma, vivendo uma vida meio que alternativa na floresta e tal, e eles acabam sendo descobertos, e como os Estados Unidos têm muitas restrições com relação a como você deve criar os seus filhos, como eles decidem como você deve ou não deve criar os seus filhos, isso gera toda uma questão, porque a filha dele é adolescente. Na verdade, eu acho que não fica claro exatamente quantos anos ela tem no filme, talvez um pouco mais de 15 ou um pouco menos, eu acho que é meio em aberto. Eu diria 15 e 16. Por aí, né? Entre 14 e 16, talvez. O filme começa muito bem com ele determinando essa vida deles ali, como que eles criaram esse universo dos dois vivendo no meio de um parque, só os dois, e como é que eles fazem pra pegar água. Na verdade, esse início do... O primeiro ato do filme, ele é bem bacana nesse sentido de você consegue ver como é que é a relação deles e como é que eles sobrevivem mesmo. E, na verdade, tem uma coisa que lembra um pouco o Capitão Fantástico. Você tava falando, eu tava lembrando do Capitão Fantástico. Você acha que ele vai pro caminho do Capitão Fantástico, que vou te dizer que seria, que era o caminho que eu tava esperando. Só que, na verdade, a sensação que eu tenho é que o filme acabou se perdendo um pouco e acabou ficando sendo sobre alguma outra coisa que você não sabe muito bem o que é, na verdade. Aí, no final das contas, ele é muito mais sobre o pai do que sobre a relação deles, do que sobre... É legal de ver, é interessante, é um caminho diferente, mas eu acho que perdeu-se talvez a oportunidade de explorar melhor essa relação deles e o impacto dessa escolha que eles fizeram e de ter que sair, e eventualmente eles têm que sair de lá e têm que tentar se enquadrar, né? E aí, na verdade, essa era a hora que eu acho que tinha um potencial muito grande desse conflito entre o que eles viviam e agora vão ter que enfrentar se adaptar a essa normalidade, que eu acho que nessa hora o filme acaba se perdendo, indo por um outro caminho. Mas, cara, você falou, o Ben Foster eu falei isso do Joaquin Phoenix, e eu acho que ele é muito mal avaliado, muito mal apreciado, porque é um ator sensacional. Ele carrega o filme nas costas, na verdade, assim, os conflitos internos dele. O filme tem poucos diálogos, mas você consegue ver dentro dos personagens o tempo todo os conflitos que eles estão carregando, isso é muito legal. Mas pra mim ficou faltando alguma coisa. Cara, e o Lean on Pete, A Rota Selvagem, que na verdade é o nome do cavalo, que conta a história também de um pai e um filho que vivem numa vida meio, cada hora indo pra um lugar, uma vida meio instável, até o momento que esse menino, ele corre, então ele em algum momento acaba entrando em contato com uma pista de corrida e conhece o Steve Buscemi e acaba indo trabalhar com ele, assim, numa situação muito, sabe, é bem corriqueiro, assim. E aí acaba se afeiçoando a esse cavalo. E aí tem um desenrolar de coisas coisas que vão acontecendo, que acontecem na vida do menino, que essa relação dele com o cavalo acabam virando uma âncora, sabe? Um lugar onde ele acaba encontrando um carinho. Na verdade, a sensação que eu tenho sobre esse filme é sobre ausências. E, cara, uma coisa que é extraordinária nesse filme são os diálogos. Todos os personagens estão muito bem trabalhados, no sentido de que você não tem essa coisa de vilão, não tem vilões nesse filme. Todo mundo tem lados bons e lados ruins, e você consegue ver isso muito bem através dos diálogos. Então, cada diálogo é imprescindível para que você conheça melhor aquele personagem e a história de maneira geral. Então, é um filme que você tem que estar muito atento aos diálogos para poder entender o contexto geral, entender de onde vem cada um daqueles personagens. E o mais legal é que também quem me acompanha sabe, eu tenho um problema com esse maniqueísmo, né? Que nem você falou no clã, mas aí também outra situação. Mas eu tenho um problema quando você cria esses super vilões que você tem que combater o mal, personificações do mal, quando na vida real isso não é assim que funciona, né? Na verdade, é um garoto muito carente. Essa rota que ele tá buscando, a sensação que eu tive no filme é que é uma busca muito por preencher uma coisa que nele falta, sabe? Uma busca pelo carinho, uma busca pela família. Na verdade, eu fiquei muito com essa sensação de que é um filme que fala muito sobre ausências, muito mais do que presenças. E, cara, à medida que o filme vai escalando, é uma dor, um aperto que dá. É um filme que te cativa muito, é emocionante demais, mas eu não acredito que seja sobre o cavalo, não. Acho que o cavalo é só uma espécie de âncora que tá ali pra meio que carregar a história pra algum lado que talvez fosse de qualquer maneira mesmo sem o cavalo. Uhum. Cara, a fotografia desse filme é muito legal também. Renatão, você quer falar alguma coisa desses dois filmes? Você também viu? Vive os dois, cara. Eu falo bem, bem breve. O Sem Rastro, eu acho o filme muito bom. Eu acho que a Paty falou bastante do Ben Foster aqui. Tá fantástico, mas eu acho que o filme nem só dele, cara. A Thomasin McKenzie, que faz a filha dele, ela é fantástica, fantástica, fantástica. Pra mim, ela é o coração do filme, a relação dos dois é o que segura. Eu vi o filme mais como um reflexo do que o distúrbio pós-traumático causado pela guerra faz com as pessoas do que uma simples relação de pai e filho. Todas as escolhas dele são tomadas devido ao estresse pós-traumático que ele teve, já que ele é um veterano da guerra do Iraque e tudo mais, e o como a falta dele em encontrar conforto, encontrar apoio, encontrar qualquer tipo de situação que volte a ser normal pra ele. Isso interfere muito na relação dele com a filha, na relação dele com outras pessoas ao redor, e eu acho que é isso que o filme tenta explorar um pouco mais, mas isso ao meu ver, claro. O Lyndon Pitts, cara, ele é um dos que eu mais gostei do ano. Eu acho muito interessante porque, como a parte mesmo comentou, ele não pega um vilão, o filme não tem um problema. Ele é simplesmente um menino que, por situações completamente banais da vida, ele vai se perdendo no mundo, vai tentando se encontrar, ao mesmo tempo que ele vai tentando se encontrar no mundo, encontrar o caminho dele. É uma história de descobrimento de um jovem que perde, né, o senso de lar, o senso de família. Ele tenta buscar muito o lugar dele, é uma história de amadurecimento. Eu acho interessantíssimo o filme, e é um filme bom de se ver em festival. Bom, eu fiquei curioso pelos dois filmes. Eu não mencionei, mas o Infiltrado na Clã já estreou, a gente chegou a falar dele, né? Estreou dia 21 de novembro. A Pé Ele Não Vai Longe vai estrear dia 27 de dezembro aqui no Brasil. O Sem Rastros não tem data de estreia aqui no Brasil, que é o Leave No Trace. Agora, a Rota Selvagem, ele estreia, já estreou aqui no Brasil no dia 15 de novembro. Aqui, então, está aí em cartaz. Tá até passando um cinema perto de mim. Tô até curioso de ver. Logo depois do festival, aquilo que a gente estava falando. Pois é. Uma semana depois. Um outro filme que estreou dia 15 de novembro, aqui, que já está em cartaz, e eu vi no festival, é um filme chamado Em Chamas. Drama sul-coreano, meio policial, meio suspense. E ele é a indicação da Coreia do Sul para o Oscar. E isso, assim, eles já escolheram isso há muito tempo. E assim, com uma certeza absoluta que ia ser esse. A Patrícia viu esse filme também, mas eu queria só falar brevemente sobre ele pelo seguinte: esse talvez foi um dos melhores filmes que eu vi esse ano, já começo a dizer por aí. Eu não tinha dúvida que seria, eu vi críticas completamente diferentes do filme, mas, cara, absolutamente hipnotizante. O filme tem quase 2 horas e meia de filme, ele é mais lento que isso. Na expectativa que você tem de sentado no cinema, parece que ele tem umas 3 horas e 40. Mas, cara, cada cena nesse filme, não tem uma cena nesse filme que você fale assim, dá pra tirar essa cena. Podia tirar isso. Podia não ter essa cena. Tira. Essa cena dava pra passar sem. Ao contrário, por exemplo, do Infiltrados na Clã, que eu tenho algumas cenas que eu acho que poderia. Mas aqui, não. É absolutamente importante. Esse filme conta a história de um jovem que faz bicos pela cidade. Ele se diz escritor, ele se apresenta como escritor, mas ele nunca, você nunca vê ele sentado escrevendo absolutamente nada. Pra não ver ele lendo um livro, é muito curioso. É, e ele se apaixona por uma menina. Na verdade, ele no início, ele não se apaixona por essa menina, ele conhece a menina. Ela diz que eles se conhecem, ele não lembra de onde. Passa-se um tempo, ela vai viajar, volta, e ela volta com um outro namorado. É, porque eles nunca tiveram nada, assim, fixo, né? Ela volta com o namorado e aí começa aquele triângulo, aquele estranho triângulo amoroso. Em algum determinado momento, o filme se chama Em Chamas, tá? Em determinado momento do filme, um desses personagens revela uma coisa interessante, que é um crime, é uma coisa criminal que ele faz constantemente. Eu não vou dizer o que é, porque é uma parte da surpresa do filme. Mas, a partir daí, o filme vira uma outra coisa, uma coisa completa, que é uma tradição do cinema sul-coreano, né? Você acha que vai ver um gênero, e o gênero é completamente distorcido em formas que você não espera. Cara, que filme maravilhoso. É um filme lento, é um filme que ele constrói muito bem a atmosfera. Tem coisas que até agora que você não entende completamente, porque você talvez tenha que ver o filme de novo, você tem que conversar com as pessoas, você tem que analisar melhor. Mas assim, é absolutamente espetacular, assim. O cinema sul-coreano, ele tem essa característica, né? Você acha que sabe pra onde esse filme tá te levando. Cara, você não poderia estar mais atrás. O diretor tá com você na mão e você não tem a menor ideia pra onde aquele filme vai. Absolutamente espetacular. Gente, esse filme tá em cartaz. Procura, e é espetacular. Eu só queria falar mais uma última coisa. O diretor desse filme, você tem ideia, ele faz filme de 5 anos. Ele parece que é aqueles caras assim, que ele só lança um filme se realmente... Ele é tipo Kubrick, né? Ele só lança um filme se realmente for chocar. Eu só vi esse primeiro filme dele, mas eu tô louco pra ver os outros agora, depois disso. Paty, você quer falar brevemente também? Deixa eu falar. Eu quero falar. Marcelo, primeiro, vê o Poesia. Foi o primeiro filme que eu vi dele. Na verdade, eu vi dois filmes dele já. O Poesia é um dos meus filmes favoritos do cinema sul-coreano, que é inacreditável. São filmes que tomam o tempo que precisa pra construir a narrativa e principalmente pra construir a questão psicológica. Eu acho que tem uma coisa assim, quando você se dá... O filme começa, é lento, né? E você tá ali assistindo. Quando você vê, quando você menos espera, você não tem como estar fazendo outra coisa que não seja estar ali assistindo. Você não consegue ir no banheiro. Você não consegue respirar. Se você for no banheiro, você perde. Agora, vai ser agora que vai acontecer aquilo. Você fica na expectativa daquilo que vai acontecer e ele constrói essa tensão gradativa de uma forma muito legal. E tem uma coisa nesse filme especificamente, que é um filme de muito poucos diálogos. Mas os atores estão excepcionais. Cara, tem o ator principal, que o Marcelo falou, que é o Lee Jong-soo, que faz o cara, que é um cara do interior, que vai estar na cidade fazendo bico. Ele fala muito pouco no filme, mas você vê todas as emoções na cara dele o tempo todo. Que ator sensacional, que filme maravilhoso, cara, e que final. Gente, por favor, assistam esse filme. É baseado num conto do Haruki Murakami, que tem várias histórias que aos poucos vão sendo adaptadas, mas que esse conto especificamente foi tido como um dos contos impossíveis de ser adaptados, exatamente por essa questão, pela dificuldade de você transpor pra tela a ambientação que ele cria. Porque tem uma coisa nos diálogos que é assim, uma naturalidade na maneira que as pessoas falam coisas banais, são poucos, mas por exemplo, tem um diálogo que é o momento onde tem essa transição no filme, que eles estão ali conversando, e aquilo é muito natural. E como que esse diretor, o Lee Chang-dong, como que ele faz isso de maneira fluida? Como que ele consegue pegar essa coisa do conto e transpor isso pro cinema de maneira com que aquilo não fique com essa sensação de que, mas no conto é muito melhor. Não, cara, é um daqueles casos em que o filme é excepcional, tanto quanto a história do livro. Mas isso sempre vai acontecer também, né? A maioria vai preferir a parte escrita, obviamente. Eu não sei, eu não vi, eu vi o filme pelo filme, eu sabia muito pouco, procurei saber muito pouco. E eu acho que as pessoas têm que ver. Só quero dizer o seguinte, parte desse triângulo, esse rapaz novo, né, que volta com a namorada, é o Steve Yeun, que é o ator... Do The Walking Dead? Do Walking Dead. E ele aparece nesse filme falando em coreano, né, ele não fala nenhuma palavra em inglês nesse filme. Legal. Eu vou te falar, eu acompanhei o Walking Dead. Ele é muito bom, cara. Ele é muito... Ele fez o quê? 7 temporadas no Walking Dead? Sete. Eu vi tudo, eu vi até ele sair de cena. Cara, em 7 temporadas ele não fez 1% do que ele faz nesse filme. Porque nesse filme, cara, ele é o charme. ele é o Gatsby de uma certa forma. Então tem cara, um e o filme charme. Inclusive faz essa menção ao Gatsby, né? Sim, isso é legal, sim. Também tem um charme todo especial no, nesse personagem dele. E cara, que ator legal, gostei demais dele. Em Chamas tá em cartaz, procurem. Esse foi o meu filme favorito do festival. Aí, tá vendo? Foi um dos meus do ano, Paty, sinceramente. Foi o meu favorito do festival. Eu fico triste de ter perdido. Mas, Renatão, ainda tá em cartaz no Brasil, você pode correr atrás. É, Renato, eu vou te pedir pra fazer aquele pacotão. Tem três filmes aqui que eu queria que você falasse brevemente. Os três filmes eu tô curioso pra saber o que, que você vai falar, porque eu tô curioso de vê-los. Primeiro é o Mau Exemplo, de Cameron Post, que é o filme que a Patrícia viu também, depois eu vou deixar ela falar um pouco. É, você viu um filme chamado também O Ódio Que Você Semeia, The Hate You Give Us, é, que é a adaptação de um livro de super bastante sucesso e tal, também tô curioso por esse. E um filme que, cara, eu já vi um debate assim, lindo, maravilhoso, num podcast sobre esse filme, se chama Three Identical Strangers, que é um documentário e eu quero muito ver o que você vai falar desse filme também. Então, manda ver esses três aí pra gente, por favor. Tá, é, primeiro eu vou falar do Mau Exemplo de Cameron Post, The Miseducation of Cameron Post, da Desiree Akhavan. Ela é protagonizada pela Chloe Grace Moretz, é o segundo filme dela, dessa diretora, né? E nesse filme mostra a Chloe Grace Moretz, que é a Cameron Post, que é uma menina que tá em descoberta de sua sexualidade, tem um relacionamento com um rapaz, um relacionamento heterossexual, mas ao mesmo tempo ela se envolve com uma amiga dela, e ela tem um relacionamento escondido com a amiga dela. Até que ela é pega, né, na verdade, pelo menino, e isso acaba, vai, a história chega na família dela, e o que acontece é que ela é levada para uma espécie de acampamento, né, onde ela fica isolada lá para tratar com outros jovens numa espécie de terapia de orientação sexual em grupo. E lá ela e todos esses jovens acabam tendo que aprender a reprimir suas escolhas sexuais e quem eles são de verdade. É, eu acho que o filme, se eu não me engano, a Paty vai me lembrar melhor, se passa acho que no começo dos anos 90, não é? Final isso. Dos anos 80, dos anos 90. Então, é um reflexo de uma época. Se a gente acha que hoje em dia tá ruim, naquela época era muito pior. Naquela época era muito, muito pior, era muito mais difícil você conversar sobre sexualidade, sobre aceitação, e era difícil ter uma conversa saudável entre os jovens e os adultos, e ao mesmo tempo era difícil os jovens encontrarem um espaço seguro para eles poderem descobrir a sexualidade deles e conversar sobre a opção sexual, e que às vezes vai muito além do hétero e do homossexual. Então é um filme interessante. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais dele, mas o texto, que era o que eu tava mais aguardando do filme, eu achei bem competente. Já o Ódio Que Você Semeia, né, The Hate You Give, é como eu tava falando mais cedo do Infiltrado na Clã, eu acho que ele é um desses filmes que eu te falei desse ano de representação da cultura negra e da importância. Ele, na verdade, é dirigido pelo George Tillman Jr., que eu acho que o filme mais famoso dele é O Homens de Honra, que especialmente aqui no Brasil eu acho que faz muito sucesso, todo pai gosta desse filme. E ele também dirigiu aquela franquia Barbershop, a Barbearia do Barulho, com Ice Cube. Ele fez aquele filme com The Rock também, o Faster. Faster, então, isso, ele fez também Faster. É bom, é legal. É legal, é legal. Ele não é um cara, assim, dos piores, mas eu acho que tem uma filmografia bem esquecível. Eu acho que esse filme, eu acho o melhor dele desde o Homem de Honra, talvez o melhor dele, ponto. É, ele é baseado num livro de 2017 do mesmo nome. Você vê, é muito recente o lançamento do livro, pra logo agora a gente já ter o filme. Um ano depois, basicamente. É o quanto de sucesso esse filme fez e o quanto de importância é o assunto e quão atual é o assunto. É uma família, no caso, uma família negra que vive numa área mais de comunidade, uma área mais urbana, uma área feita por famílias negras e por comerciantes negros. E o pai dela era um cara que trabalhou com ele era o braço direito, né, de um chefão do crime da área. E tem aquela questão de respeito, né? Você sabe que existe o crime, mas você não relata porque aquela expressão americana, né? Snitches get stitches. Se você tá dedurando, você vai ter uma espécie de punição. E isso acontece. E, na verdade, eles vivem nesse medo, né, de como agir, como ser uma família negra naquele local, e pelo medo disso acontecer com ela, né, na verdade o medo dentro da escola, eles veem as escolas públicas daquela área como você vai pra escola pra você morrer ou pra você virar bandido. Então a família dela, tentando salvar ela e os irmãos, colocam eles numa escola particular, conseguem bolsa, eles vão pra uma escola basicamente predominante de brancos, e lá ela começa a se dividir. O nome da personagem é Star, né, então ela é a Star quando ela tá em casa, que vive o linguajar negro e o tipo de relacionamento totalmente com a cultura negra. E na escola ela tem que se disfarçar como uma menina branca. E tudo muda quando ela, voltando de uma festa no bairro dela, ela presencia o abuso extremo de um policial branco que causa a morte de um amigo de infância dela. E isso causa toda uma revolução dentro do bairro, e ao mesmo tempo vai fazendo ela refletir nas questões sociais, nas questões do Vidas Negras Importam, né, o Black Lives Matter, e o quanto é importante você ter a voz e a discriminação que ocorre, e ao mesmo tempo os conflitos dela como uma mulher negra, mas que se vê obrigada a ter que preservar quem ela é, né, esconder as raízes dela e quem ela é de verdade quando ela tá num ambiente completamente branco, e o quanto isso interfere na criação. É um filme interessante pra caramba, com uma mensagem super, super atual, e que eu acho que precisa ser muito visto. Não podem deixar de passar esse ano, entendeu? É uma mensagem muito, muito importante. O Três Estranhos Idênticos, não é isso o nome em português? É um documentário, Three Identical Strangers. Eu não sei se a Paty tá sabendo dessa história, ou se a galera que tá ouvindo tá sabendo. Eu vou contar só a base, porque é uma história muito, muito, muito peculiar. Eu particularmente não sabia antes, né, da história desses... Sim. Três pessoas. Imagina, Paty, você tá chegando no seu primeiro dia de faculdade, uhum, e você entra no campus e você vê que todo mundo começa a olhar pra você e te cumprimentar e falar oi e chamar você por um outro nome, e você achar isso a coisa mais estranha do mundo, até que você entra no seu dormitório, o seu colega de quarto olha pra você, vê que tem alguma coisa estranha em você e pergunta onde você nasceu, se você foi adotado, e você responde sim, eu nasci no dia tal, fui adotado. Aí a pessoa fala, você tem um irmão gêmeo. Essa é a história desse filme. O cara vai, ele chega no campus, acontece isso, um cara do campus aponta que o irmão dele estuda naquele campus, eles correm pro telefone, entram em contato com o cara, vão na casa do cara, eles se encontram, são duas pessoas completamente estranhas, que foram adotadas, o hospital acabou separando eles, e isso virou matéria de jornal e tudo mais. Fantástico, eu adoro essas histórias. Mas piora, a matéria de jornal vai fazer tanto sucesso que chega até uma outra pessoa que fala pro amigo, olha só, cara, tem mais duas pessoas que são iguais a você, olha que bizarro. É a mesma história. Tu vê? Não são dois, são trigêmeos, cara, que foram separados do nascimento pela maneira mais bizarra do mundo. Então, quando eles se reencontram, eles viram um grande sucesso nos anos 80 dos Estados Unidos. Eles vão em todo tipo de programa de televisão, eles fazem propaganda, são convidados a festas, vão na mansão da Playboy, fazem participação no filme no seriado das Panteras. Eles viram uma febre, realmente, e os trigêmeos. A grande parada que eles queriam saber era se realmente o afastamento deles fez eles serem parecidos, se eles tinham gostos por mulheres similares, se eles fumavam o mesmo cigarro, se eles gostavam dos mesmos esportes, se eles tinham os mesmos talentos. E o que é mais surpreendente no filme é o motivo por trás da revelação, o que aconteceu com eles. Eu não sei nem se é legal eu falar aqui. Não. E é uma grande surpresa do filme, é uma grande surpresa pra mim. Se você acha que essa história que eu contei aqui agora já é bizarra o suficiente, vocês não têm a menor ideia do que é o por trás do Três Estranhos Idênticos. Eu acho que ele, como um documentário, ele é bem mais inferior do que a história em si. A história é muito mais bizarra. Eu acho que o filme ganha porque é uma história esquisitíssima. A Paty falou, é um caso que você vê no Fantástico. Só que existem coisas por trás disso que fazem tudo isso ser muito mais sujeitivo a um debate, deixa tudo mais esquisito e mais um tom de cinta do que realmente é uma história linda de três irmãos se encontrando. O filme mais estranho do festival que eu vi. Os três filmes eu fiquei curioso de ver. O Three Identical Strangers não tem data de estreia. O Mau Exemplo de Cameron Post ainda não tem data de estreia também. Mas eu acho que, como já tem título em português, deve ser em breve. Agora, o Ódio Que Você Semeia estreia 6 de dezembro aqui no Brasil. Então, mês que vem. Esse nome é muito bom, falando nisso. Sim, a Paty viu muitos filmes nesse festival. Ela tem, assim, se a gente fosse entrar só nos filmes dela, eu teria que fazer um cast só com ela. Mas eu vou pedir pra ela escolher, dessa lista toda que ela me passou, três filmes, assim como o Renato também falou de três, mas eu vou te pedir pra escolher os três melhores que você viu. É, então, o primeiro filme que eu vou falar é O Anjo, que é um filme que é uma coprodução argentina e espanhola, que é a história de um garoto. É um menino super bonito e simpático e boa praça, que tipo meio que charmoso e conquista todo mundo, que é uma história real desse menino que é tipo o primeiro serial killer conhecido, que ficou conhecido como Anjo da Morte, talvez o primeiro serial killer argentino, ou sei lá, um grande serial killer, que era um menino e fugia totalmente aos estereótipos do assassino, né? Ele era um menino de classe média, loiro, dos olhos claros, super bonito e simpático. O filme é construído da maneira que o serial killer, esse garoto, ele vê o mundo. Então tem uma banalidade em tudo, assim, uma banalidade na violência, tem uma sensualidade, não, e não chega a ser um desprezo, é só uma ausência de sentimento, assim. Tudo acontece, de repente, tem uma cena de violência muito grande e você fica assim, cara, não acredito. E, e aquilo é lidado talvez pelo... Se lida com isso já com certeza pelo olhar dele. Então isso é impactante demais. E cara, tem umas cenas muito engraçadas. E o cinema argentino tem isso também, né? Tem um tipo de humor que é muito específico e muito peculiar. Então é muito interessante de ver porque é uma história real. E a maneira como o filme é construído é muito bacana. Então O Anjo, que é de Luis Ortega, com o Chino Darín, que é o filho do Ricardo Darín. Mercedes Moran também, que é uma atriz argentina, que é uma das mais conhecidas aqui, mas é um filme que vale a pena ver, porque é bem diferente mesmo de tudo que eu tinha visto, mais ou menos com relação a esse gênero. É bem interessante. Bom, o segundo filme, que é assim, também foi um dos meus filmes favoritos no festival, que foi uma surpresa e um prazer de assistir, que é o Be Natural, a história não contada da primeira cineasta do mundo, que é a história não contada de Alice Guy Blanchet, que é considerada uma das primeiras diretoras de cinema do mundo. É um documentário, né, e quando o filme começa, tem uma coisa assim de se questionar para os cineastas famosos, para os cineastas, para as pessoas que trabalham com cinema, quem já ouviu falar nela, né? Cara, 90% das pessoas não faz a menor ideia de quem ela é, e ela foi uma das primeiras, não só mulheres, mas pessoas a usar uma câmera para contar uma história narrativa, assim, né? No tempo em que você usava a câmera para filmar trens, e de repente você tem uma pessoa contando uma história com início, meio e fim. Então ela foi uma das primeiras pessoas a ver no cinema essa possibilidade de contar histórias. E é uma pessoa que ninguém ouviu falar. Inacreditável. E o filme explora muito isso. Explora a importância do registro, explora como que a história é contada de forma a ocultar e enterrar algumas pessoas. A gente tem isso de falar, né, de que a história geralmente ela é contada pelos vencedores, mas como é assustador e assombroso você ver uma personalidade importante para a história do cinema que ficou esquecida porque simplesmente era uma mulher. Então, o filme aborda essa questão do feminino, mas não só isso. Por que que essa personagem, essa personalidade da história do cinema, ela foi esquecida? O filme é narrado pela Jodie Foster, e o trabalho de pesquisa realizado por esse filme é inacreditável. Ninguém conhecia, né? Então, você tem uma quantidade de material pela primeira vez sendo exibido por um público que desconhece inteiramente a história dela. É maravilhoso de você ver o resgate que esse filme fez dessa história e os questionamentos que levanta, porque tem muitos documentários que são documentários e contam a história da pessoa, mas não aproveitam aquele tempo para você levantar questões e para você tocar em certas feridas, e esse filme faz isso muito bem, mexe em muitas feridas, e é muito interessante de você assistir não só a história dela, mas esse grande questionamento, que é como que uma personagem desse nível, ela é esquecida. Como que acontece na história do mundo, não só na história do cinema, de você ter essas personalidades que simplesmente desaparecem. Então, é muito legal. Muito legal. Por favor, assista esse filme. Guy Blanchet, a história não contada da primeira cineasta do mundo. O terceiro filme que eu vou falar, que é o A Sombra do Pai, que na verdade conta essa história dessa menina que mora com o pai. Muitas coisas vão acontecendo na vida deles, eles perdem a mãe, e o pai vai definhando, e ela na cabeça dela, ela cria essa ideia de que ela pode, com os poderes mágicos que ela acredita que tem, trazer a mãe de volta. E, na verdade, em algum momento, isso vira a única opção plausível para a vida, porque o pai começa a definhar, e aí você tem essa filha que vai ocupando esse lugar de responsável pela casa, responsável pela vida. E, cara, a maneira como esse filme é filmado é muito bonito. O filme é da Gabriela Amaral Almeida, com a Nina Medeiros, Júlio Machado, Luciana Paz. Na verdade, o elenco não é muito conhecido, na verdade, praticamente nada conhecido, mas ele é muito bem filmado, e a história tem esses elementos do sobrenatural, assim, né? Essa exploração do psicológico, que é uma coisa que me agrada muito, que é muito bem feita nesse filme. E é um drama da vida real, em que você tem, às vezes, as pessoas que têm dificuldades de quando perdem as pessoas, e você tem essa coisa das crianças que, às vezes, têm que ocupar espaços que elas ainda não estão preparadas para ocupar. Então, o filme trabalha com todas essas questões de maneira muito bonita e delicada. Então, é um filme que me chamou muito a atenção, me marcou muito. Eu saí do cinema, assim, meio que devastada pela história, e é um filme que eu recomendo muito. Obrigado, Paty. Vai respirar, beber uma água, um dovente aí na bombinha. Aqui a gente agora encerra, né? A gente falou de bastante filme, a gente conseguiu ver bastante coisa, felizmente. Tem muita coisa que vai chegar. Desses filmes todos que a Patrícia falou, infelizmente nenhum ainda tem data de estreia. Isso acontece muito com o cinema nacional. Eu lembro que o Maguinho, no cast passado, ele falou dos filmes, né? Do Festival do Rio. Ele falou de vários filmes legais, até os filmes que venceram também e não estrearam. Eu queria que você fizesse um balanço, Renatão. Tem algum que você ainda quer ver, que você espera que estreie, você ainda vai procurar? Não, faltou, cara. Assim, é o que eu expliquei mais cedo. Eu gostei do festival. Eu achava só que certos filmes faltaram ali, né? Uhum. Não só faltaram pra eu assistir, mas faltaram chegar no festival. Essa é a minha única questão. Se eu puder aqui falar bem brevemente alguns deles. É o Roma. Você uhum. mesmo comentou que Roma passou na Mostra de São Paulo, não chegou no Festival do Rio. O Green Book é um filme que tá sendo muito, muito, muito bem falado. Um grande favorito pro Oscar, que curiosamente dirigido pelo Peter Farrelly, quem diria. Sim, sim. E o Can You Forgive Me, da Melissa McCarthy, cara, tá sendo muito, muito bem falado. Inclusive, ela tá sendo apontada como uma das grandes favoritas à indicação de melhor atriz coadjuvante. Isso mesmo, Melissa McCarthy indo pra sua segunda indicação ao Oscar. O First Reformed, que é o filme do Paul Schrader com o Ethan Hawke. Eu esperava que ele fosse chegar pelo Festival do Rio. Ele já tá em On Demand lá nos Estados Unidos há muito tempo. O Eighth Grade também, o filme do Bo Burnham, que muito, muito bem falado. O Bo Burnham, se não me engano, ganhou como melhor diretor no Gotham. É um dos filmes mais elogiados do ano. Nada também. Então, são tipos de filmes que eu esperava assistir ali e não chegaram. Entre os filmes que chegaram, acho que os três que eu quero mais ver e não consegui ver por falta de tempo e tudo mais. O filme coreano que vocês falaram, Em Chamas. Eu não vi o filme novo do Barry Jenkins, Bay Street Good Talk, eu não lembro o nome em português. Mas é porque o último só tinha uma sessão. Eu acho que é isso mesmo. Só tinha uma sessão num horário que eu podia e eu acabei me enrolando e acabei perdendo ela. E eu acho que o filme que eu mais queria ver no festival, por falta de horário, não deu pra mim. Que era o. O The Favorite, que é o filme novo do Yorgos Lanthimos. Ah, ok. Também tá sendo elogiado. Super elogiado, e eu gosto muito do cara. Por mais que eu acho que, pelo que eu tô ouvindo o trailer e pelo que eu tô ouvindo falar do filme, é o filme mais mainstream dele, mas ainda assim é um diretor que, cara, eu devorei tudo que esse cara já fez, até os curtinhas dele de um minuto. É um dos que eu mais queria ver e acabei perdendo no festival. Olha só, antes só de perguntar pra Patrícia, eu queria dizer, do Festival do Rio, os filmes que venceram o Troféu Redentor, volto a dizer, lindo nome de troféu, o melhor filme do júri oficial foi o Tinta Bruta, do Felipe Matzenbacher. Tinta Bruta ganhou vários prêmios, aliás, diversos prêmios, nesse não é o primeiro, é um filme muito bem falado. E o melhor filme do júri popular foi o Deslembro, da Flávia Castro. O melhor documentário foi foi um único filme que ganhou o júri oficial e o júri popular. Eu tô curiosíssimo de ver. É um filme chamado Torre das Donzelas, da Suzana Lira. Na Mostra de São Paulo, o filme que ganhou o melhor filme do júri oficial não passou no Festival do Rio. É um filme chamado As Sandinistas, que é um filme americano, é um documentário americano, sobre uma guerrilha, acho que a Patrícia vai gostar desse, hein? É uma guerrilha feminista que existiu na Nicarágua, na década de 80, mais ou menos. Esse foi o melhor filme e o Torre das Donzelas, que é o documentário que eu falei, também foi o melhor documentário da Mostra de São Paulo, tá bem gabaritado pra estrear. Então, além desses filmes que eu falei, que eu tô curioso, tem todos esses filmes que vocês falaram praticamente, eu botei na minha lista aqui, tô bastante curioso. Patrícia, pra você, o que faltou? Cara, faltou muita coisa. Faltaram esses filmes que o Renato citou, que também estavam aqui na minha lista. Mas faltou Vidas Duplas também, do Assayas, do Olivier Assayas, que é um diretor que eu gosto muito. E eu queria muito ter visto. Faltou Wildlife, que eu queria ter visto, que é um filme do Paul Dano. Que o Renato gosta muito dele, quando eu vi ele na lista eu lembrei. É o Destroyer, e eu não sei o nome dele em português também, que é um filme que passou no festival em horários que eu não consegui ver de forma alguma, que é com a Nicole Kidman, sim, com... Sim. Super grande elenco, que também tá sendo super bem falado, e eu queria ter conseguido ver. Mas são filmes, assim, que eu não acredito que não vão estrear, então provavelmente que eu vou ter a oportunidade de ver. Mas o que eu quero mais assistir são esses filmes nacionais que o Marcelo falou, que ganharam. O Tinta Bruta e o Deslembro estão aqui em letras garrafais no meu quadro de filmes que eu preciso ver o mais rápido possível. Cara, e tiveram muitos filmes asiáticos que passaram no festival. Teve O Amor Até as Cinzas, do Jia Zhang Qi, que é outro diretor que eu gosto muito. Pô, eu podia ver todos os filmes do festival, sério, com certeza. Eu podia ficar assim, podia ser um mês de festival, a gente conseguir assistir tudo. Se vocês que organizam os festivais estão ouvindo a gente, espero que estejam. A gente é fã, muito fã, e as pessoas que estão escutando esse cast são muito fã. Então, por favor, tentem o máximo que vocês puderem. Inclusive, que foi um cast pedido, né, cara? A galera pediu pra gente fazer esse cast. Pois com certeza. Enfim, a gente não conseguiu o credenciamento. Aqui vai o meu protesto. A gente não conseguiu o credenciamento pros festivais, porque, segundo eles, a gente precisava falar mais nos nossos sites, nos nossos casts. A gente fala desses filmes. A gente, aliás, somos uns poucos podcasts que falam bastante do cinema independente brasileiro e do cinema independente que chega aqui nos cinemas. Você fala mais do cinema nacional do que de qualquer um. Cara, eu aposto o meu salário no Ratoscast que ninguém vai achar um podcast falando do Festival do Rio. Pois e não só do Festival do Rio, como de vários filmes. Filmes de estreia da Netflix, enfim. Filmes pequenos que estreiam, a gente faz podcast às vezes só sobre aqueles filmes. Mas, enfim, vai da questão toda da política de cada festival, de credenciar quem eles acham que tem que ser credenciado. Aí a gente não pode discutir. Mas, enfim, fica a mensagem aí pros nossos ouvintes também, que busquem esses filmes. Recentemente eu escutei do Festival do Rio de 2016, que a gente gravou. A gente não conseguiu fazer do 2017, mas 2016 a gente fez. Vários daqueles filmes eu busquei ver depois, vi e adorei. E foi muito legal ouvir de novo a paixão da gente falando daqueles filmes. Então, assim, mesma coisa eu tenho certeza que vai acontecer com esses filmes que vocês falaram aqui, que já estão na minha lista dos filmes que eu preciso ver e que vou procurar ver quando estrearem. Adorei esse O Anjo que você falou também, Patrícia. Queria fazer essa menção, que além de gostar muito do cinema argentino, é outro cinema que eu adoro. Eu e minha namorada, a gente adora filmes de serial killer, como muitos casais aí gostam também. Incrivelmente, é uma coisa estranha do ser humano. Engraçado, a minha prima e o marido dela, a mesma coisa, eles se amarram nesse tipo de filme. Pois é, a gente vê todas as séries e filmes sobre casais, tempo. Né, gente? Vamos analisar isso. Mas antes a gente vê na telinha do que fazer um com o outro, né? Então, enquanto a gente não se matar, tá tudo certo. Então, que maravilhoso esse comentário. Paty, queria agradecer muito sua presença aqui, a sua lista de filmes extraordinária. Você sempre foi uma grande fã do festival, como eu falei. Queria agradecer a sua presença no festival, a sua presença aqui e o seu fôlego de falar de todos esses filmes em sequência. Cara, eu tenho que falar sem parar, porque senão o Marcelo manda eu parar de falar, porque eu tô falando muito. Mas, cara, é um prazer, cara. A gente respira cinema, né? A gente aqui no cast, toda hora, toda semana, a gente tá gravando. Se não sou eu, são vocês. A gente tá meio que uma grande parte da vida é direcionada pra isso. Então, quando você tem um evento como o Festival do Rio, que concentra tantos filmes... Eu falei isso no início, de que, quando eu era mais rico, quando eu tinha mais dinheiro e tinha mais tempo... Mas eu achei esse ano, surpreendentemente, o festival não tão caro. Eu não sei, eu acho que antigamente eu tinha essa sensação de que era muito caro o festival, de que o preço do festival era maior do que o preço do cinema normal, mas esse ano não sei porque a sensação que eu tive é o contrário, que estava mais em conta assistir filme no festival do que assistir filme no cinema mesmo, principalmente se você comprasse os pacotes e tal, então estava valendo bastante a pena. Cara, é um prazer enorme falar sobre cinema, falar sobre o festival, ainda mais em companhia tão agradável quanto a de vocês. Obrigada pelo convite e ano que vem estamos aí de novo, de preferência com credenciamento. Alô, Festival do Rio, estamos aí, então até a próxima e muito obrigado. Nas redes sociais, Patrícia Costa, quem quiser me procurar, estamos aí. Até breve, um beijo. Obrigado, Paty, mais uma vez. Renatão, eu já te falei isso, vou repetir, não teríamos como fazer esse cast sem você, porque você é o cara mais entendedor, mais frequentador de Festival do Rio que eu conheço, e o Renato é incrível, sai a lista, ele já sabe Esse filme é espetacular. Mas, Renato, como é que você conhece esse filme? Eu nunca ouvi falar desse filme, o Renato já sabe qual é o filme. Então, assim, é um dos grandes conhecedores de cinema deste país que eu conheço. E eu conheço alguns bons conhecedores, mas, cara, como esse cara é impressionante. Então, muito obrigado por você estar nesse cast com a gente. Muito obrigado pela sabedoria que você trouxe desses filmes. E, por favor, dê suas mensagens também para os seus fãs aí na internet. Isso, cara. Eu que agradeço. Fico até sem graça pelas suas palavras. Agradeço de verdade. Como sempre, cara, é um prazerzaço vir aqui falar de cinema, vir aqui falar do Festival do Rio. É uma grande paixão que eu estou unindo. Então, é muito bom poder dividir isso aqui com vocês. Quem quiser me encontrar tudo que eu comentei sobre alguns filmes que eu assisti e tudo mais, que ainda não tem data para sair. Me segue lá no Letterboxd. Eu tô sempre comentando tudo que eu vejo. É Rena Maciel com 2L no final, ou Renato Maciel, assim como minhas redes sociais, Facebook e Instagram, /RenaMaciel com 2L no final. E é isso. Quem quiser saber mais de alguns outros filmes aqui, procura a gente no Filmes de Novembro. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Muito bem, Renatão. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês dois. Só reforçando o que o Renato falou, você pode acompanhar muito mais do que você ouviu aqui no Patreon. No Patreon você vê esse cast de forma completa. A Patrícia falou de mais 20 filmes no Patreon, então você não tem ideia. Com certeza vale a pena você conhecer mais filmes através do Patreon. Visita lá a gente, patreon.com/ratosdecinema, tudo junto. Tenho certeza que você vai achar um pacote que tem tudo a ver com você e você vai conseguir acompanhar melhor todo esse material que a gente oferece aqui no RatosCast. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. RatosCast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço e câmbio final. Recomendo muito quando esse filme... Cara, eu sempre fico recomendando esses filmes nacionais que, no fundo, eu acho que as pessoas não vão ver, né? Mas...